Temos sacerdote assentado à direita em glória e luz, ministro do santuário sagrado e eterno. No verdadeiro tabernáculo ele nos conduz. O novo conceito em nosso coração, teus mandamentos escritos na nossa mão. Serei o teu povo, tu és o meu Deus. Misericórdia e amor em ti, Senhor, somos teus. Não mais sombras, mas a luz que brilha, promessas melhores nos traz a verdade. Com a casa de Israel e Judá em união, te conheceremos em toda a intensidade. Serei o teu povo, tu és o meu Deus.